Olimpo 06, está autorizado o cruzamento da pista 190, a porte livrando. Tá 3305, decolado aos 36, controle em 199.8. 198-3305, obrigado, boa. Controle de Salvador, muito boa noite. 3305, Fuca, Jamaracaju, 1500. 3305, suba ao 330, saída Fuca. 330, Fuca, 3305. Azul 5001, ali mantém cabeceira na zero. Dois, já possui autorização do Rio 9810, Charissa? Negativo, verifiquei aqui no sistema e não tem nem no nosso no ACN que nós temos aqui no sistema. Nossa senhora, tá bom. 7 positivos que o senhor tem contato com a sala S aqui de Salvador. As etapas dessa via para 2000, ajuste 1014. Via para 2014, com o 8000. Foi 06, frequência livre ao estacionar. Passou nível 150, chama o centro em 12685, alterne 12545. Agora fica. Rio 5972, passa nível 160, chama o centro em 125, 19 13395. Rio 513395, Rio 5972, obrigado, vamos passar lá. Circuito não padrão, pista 17, suporte livrando o eixo da final da 190. Curva direita, circuito não padrão, reportará livrando o eixo, cabeceira 10, índio 90 graus. Táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Torre 1, Índia 90 Alfa, está cruzando o eixo, cabeceira 10. Gente, o Índia 90 Alfa, está autorizado o giro de base, ponte nacional na 7. Autorizado girar a base, portará final, cabeceira no 7, o índio 90 graus. Giro, pode nem se chegar ao CEF, pode contact. Estimativa, azul 5001, decolado aos 27, controle 199.8. É 98, obrigado. controle azul 4, retificando azul 5001. 5001 no suba ao nível 360, saída da EL. 360 da EL. Então, e o Unido Vendor Alfa está girando na final, cabeceira no 7. Pela Vendor Alfa, livre toque de metida, pista no 7. O vento 070 graus, 049. Cruzado teu carro VT, cabeceira no 7, Unido Vendor Alfa. No 868. 68, complete final ILS, chama 2185. 295, obrigado. Salvador, boa noite, gol ONU 868, estabilizado LS, passando externo. Gol ONU 868, continua a aproximação, reporte com o embaixo travado. Já está abaixado travado. Gol ONU 868, livre pouso, pista 90, vento variável com 3 nós, informa o tráfego sua direita, na interferência do seu pouso. Gente, gol ONU 868, livre pouso, ONU 0. Índia November Alpha, tocou... E aos 4-3, vai voar na proa do farol de Itapuã, mantendo a espera do mesmo, tem uma aeronave nacional na zero. Manterá a espera no farol de Itapuã, visual com o Rio de Janeiro. Pela Vendor Alfa, visual com o tráfego na final 1-0? Afirmo. A retaguarda do EMEM está autorizado o cruzamento da final 1-0. Reporte para girar a base. A retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final 1-0. Voltará girando base, vindo na Vendor Alfa. Oceaner 6224, a linha e mantém cabeceira 1-0. O 934 confirma o resto dos dados do TAS, por gentileza. 8:02, Recife. Livre táxi até o ponto de espera, via Pátio Principal Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste 1-0-4. Boa noite. Bom, 1868, boa noite. Alfa Juliette 01 na portão. 01 lá. É. 6224, livre decolagem, pistão 0, vento 0, 30 graus, 039. Torre 1, November Alpha, tá girando base, cabeceira 17. Gente, Índia November Alpha, teve toque remetida, pistão 7, vento 040 graus, 039. Vive toque remetida, cabeceira 17, Índia November Alpha. Quatro, mantém ponto de espera. Go line 250, clear to line up and maintain. Runway 10. Line up and maintain, runway 10, go line 250. Chanel 6224, decolar 248, controle em 119.8. 119.8, obrigado. Minutinho, por gentileza, aí o 9810, vou dar uma verificada aqui novamente. 24 decolado passando 1.700, não se escuta. Uno 190, não sei da pouco, Xenero 6224. Aumente, só pra Fortaleza. Tá com 9811, né? Mas 9810 pra Guarulhos, nada. Também, eu verifiquei os dois, 9811, que eu pensei que era 9811, verifiquei. E o Rio 9810 também não tem nada, tô verificando agora aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com a IES aqui de Salvador e chamo o senhor já, um minutinho só. O 9250, livre decolagem, pista 90, vento 060 graus, 039. Entramos em contato com a IES Salvador, ela está retransmitindo já o plano para Recife, em alguns instantes ela já estará pronta para a cópia, não é assim, só? Meu Deus, que coisa boa, só na pergunta. Que é 9800, copia? Nossa, o negócio é rápido, hein? Tô copiando. Só tem uma questão, é faltar o transponder. Se a gente tiver que aguardar, vamos entrar em contato com o Centro Recife. Então, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Via Pesulo 1-6, Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. O transponder, estamos entrando em contato com o Centro Recife agora. E o controle Salvador opera em 1-119.8. 340 para Guarulhos, decolada no zero com a primeira curva direita, saída da Eleda, Mike Oscar Tango, eu não copiei o resto. Belo Horizonte, Trive, 119.8, o controle aguardando o transponder. Rio 9810, Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Via Pesulo 1-6, Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. Motiva. E Pesulo 1-6, PBHZ, Trive, 198, aguardando o transponder. Gente, Rio 9810, cortejamento correto. Vamos aguardar o transponder e chame pronto. Vamos aguardar, vou chamar pronto, viu? Alvador departure, go 9250, pass 1600, amplitude flight level 410, and Puka Jamo. Efetuando o cruzamento do eixo 1028, nossa coordenação solicita mais um toque remetida na 107 e o pouso final na 1090. Brasil. You maintain Puka departure and standby coordination. Ok, standby 9250. Utilizado gira base pela direita 17, reportará final em Indiana Liberal. Número 34, livre decolagem, 190, vento 050 graus, 039. Rio 9890 ao solo, voltando. Opa, não escuta, querido. Quando o 35 transponda o senhor, chame pronto no remoto 09. Pronto, o senhor já está pronto, Rio 59890. Pode a equipe de solo chame para o táxi, então, Rio 9890. Assim faremos, Rio 9890. Processo, controle. Vou em Aracaju, da presente. Autorizado, da presente, Aracaju, final 6224. Controle. Então, Rio Liberal, para final, cabeceira 17. Pela Memeral, livre toque remetida, pista 17, vento variável com 3 mais. Livre toque remetida, cabeceira 17, índio no Memeral. Uno 34, decolado 254, controle 119.8. 98, boa noite. Uno 34, me escuta? Prossiga. Acione 5127. Ok, corrigir 5127, obrigado, chama nada. Controle, boa noite, Gono 1-34. Gono 34, boa noite, suba e mantenha 370, sai da Puka. Puka 370, 1-34. Índia November Alpha tocou ao 5-4. Curva à direita, reporte interceptando a sinal da 1-0. Curva à direita, reportará interceptando o sinal, cabeceira 1-0, Índia November Alpha. India November Alpha na final 3 milhas, cabeceira 1-0. India November Alpha, livre pouso, pista 1-0, vento 0-3-0, grau 0-3-0. Livre pouso, cabeceira 1-0, India November Alpha. Voador Rio 9810 para o táxi 05 a bordo, estamos com 3 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. Sobre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste 10 no 4. Afirmativo, livre táxi, pátio Índia, 118.95 a Torre, Rio 9810, grátis, Arisa. Um bom voo. Thank you. É 224, chama o centro Recife na frequência 1285, alterne 12545. O 9250, contact Recife Center, request 126.85, if unable 125.45. Boa 098, boa noite. Chegada a Mari, desse manter 050. O 050. Vou Itap. Gol 1134, passa 190, chame o centro na frequência 12685, alterna 12545. Rio 9890, a linha mantém cabeceiro 90. A linha ali mantém, Rio 9890. 9890, livre decolagem, 90, 0020 graus, 029. Ok, livre decolagem, 9890. Desça para 2000, ajuste 1-0-1-4, autorizado final e LS X-Ray, reporte localizador. Já November Alpha, contorno um pátio. Lima, Mike, na Quebec, chame. Na Quebec, mantenha a minha escuta. Tá, poste na minha escuta na Quebec, já November Alpha. Dia 9890, decolar 203, controle em 199.8. 199.8, grátis, senhor. Controle Salvador, Rio 9890, decolar na escuta. 9890, suba ao nível 340, saída da El Vigilante. Saída El Vigilante ao 340, Rio 9890. Vá dando possibilidade, vá móvito. Mostra. Gol no 098, desse mantém 3.000, ajuste no 094. Voo e bridge. Opa, obrigado, direto bridge, Rio 9890. Zero, complete final ILS, chame a torre, 118.5. Escuta 098, desça para 2.000, autorizado final ILS, X-Ray, reporte localizador. 2.000, X-Ray, comparado ao localizador, gol 098. Salvador, boa noite, 3.600. Estabilizado, trem baixado, salvado. 3600, livre pouso, pista 0, vento 0, 30, grau 02. Livre pouso, Alfa, ingresse no pátio, ingresse no via pista até o pátio 4. Pode estacionar a frequência livre, boa noite. Trans 3600, Sola 110, direita 121 decimal 9. Motor de Salvador, boa noite, passarelo 2224, transfere. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 00. Boa noite, assim a identificação, foi na proa de ITAP, reporte descida. A filha portará para descida o passarelo 2224. 098, complete chame a torre 1895. 295, até breve, já na vida. O Salvador, boa noite, 1098, ILSXC, da 10, vou marcar quando baixar o trabalho. Gente, continua a formulação, informe quando baixa o trabalho. Mas eu... ajuste de altímetro no 04, sem restrições na Rio 9890, Centro Recife, 125, décima 1, bom voo. Colo 098. Colo 098, livre pouso, pista 90, vento 050 graus, 039. Cuidado, posição no 0, voo no 098. Segue na TR-72, sua posição de 11 horas e 14 minutos. noite, 3152, a sua identificação, desse é o 0620, vigilante. Chegada Maria. Solo 098, solo 105, direito no 21 decimal 9. Solo 098, Solo 2-1, 8 ou 9? Solo 2-1, decimal 9. Chamamos de 9, não respondeu. Gente, o gol 1098, prossiga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2. Solo 098, chame 1-2-1, decimal 9. 098. Solo 098, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, Passarelo 2224, autorizada a final da ILS-52 para a pista 1-0, reporte localizador. Afirmativo, reporta lá no localizador, 2224. Passou 4-1-0-7, desce ao 30, em pés, ajuste no 0 no 4. 3152, SA3, mil pés, aqui expressões de altitude e ajuste no 0 no 4. Pés, autorizado final do ILS 3, reporte para o operador. 2013 vai reportar estabilizado as do 4.0. 2014. Desculpa, 2014. Passarelo 2224, estabilizando, tem a pista à vista. Complete com a torre, 1895, boa noite. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, continue a aproximação, reporte interno, prende ponto baixado de trabalho. Reportará 2224. Segue tráfego, 12 horas, 10 minutos. Passando 1010, Embraer, 190. 2224, final normal, baixada e travada. 2224, livre pouso, pista 10, dentro 020 graus, 039. Com livre pouso na 10, 2224. Boa Salvador, boa noite, Gol 968, tanto quente da Charlie. Charlie, confere. Guarde um minuto, cópia. Estimativo previsto feito, senhor? Pucajamo, direto Aracaju. Pucajamo, direto Aracaju, na sua escuta. Passarinho 2224, solo os 27, direito ano 21 decimal 9, agilizando manobras. Agilizando 217, na direita 2224. Solo os 1 decimal 9, o passarinho 2224. 219, obrigado. Do 4107 na escuta da torre? Chanar 6222, 6210, autorizado final da IADS, que foi para a pista 90. Segue tráfego 12 horas nas mídias. É que 320. Não, não, não, não, não, não. Travado. 1407, ele vira o pouso, pista 90, vento 010 graus, 03 mais. Autorizado o pouso, azul 4107. Da Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, direto Aracaju, o transponto 5142, a frequência do controle 1119.8. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677, 10 esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju, 5242, 198.868. Lançamento correto, chama para acionamento pushback, gol 1868. 68. Oi, Salvador, boa noite, 231-52, estabilizado ILS X-Ray, é um aeródromo aberto. ILS 2, mil pés, ajuste no 04. Salve 28, toma, 2 mil pés, com vento. 1014, no ajuste. Agora em baixo e travado. Gol 1868, na escuta. Segue, tá. Corrigindo o transponder, 5142. 5142, 1868. Solo os 30, direito no 2, vamos decimal 9. Azul 4107. Torre, 1895, boa noite. 95, boa noite, 6292, hoje. Adoma, boa noite, Oxanem 6292. Oxanem 6292, continua a aproximação, a porta externa, do de pouso baixado e travado. Boa noite, externo baixado e travado, 6292, hoje. Azul 4107, táxi via Alfa, chamente da Gillette. 1-0, vento 030, grau 039. Autorizado pouso na 1-0, 031, tudo bem. Azul 4107, táxi Alfa Kilo 43, quando o latente é o sinalizador. Passado, travado, 62-12, último. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, é número 2 no sequenciamento, 862-12. 62-12, aguardo. Olá, Salvador, boa noite, gol no 170, informação Charlie, posição 8, autorização Campina Grande. Gol no 170, aguarde cópia. Aguardando, poderia tentar a saída, por gentileza? É da Puca, Jamos e Par, o gol no 170. Ok, Puca, Jamos e Par, muito obrigado. 3152, follow os 33, direito no 21 decimal 9. Follow 219, 31. São 3152, mantenha eco, vai dar passagem ao Embraer da Azul após o ingresso do mesmo na Taxway Kilo, tá livre o ingresso Alfa Juliette pro 06. Guardando a Embraer da Azul, após o mesmo, só tem Alfa Juliette. Na eco deu uma chegada pra frente mais um pouco pra liberar a pista, ok? Ok, será? No 868, Gate 1, no pushback acionado. No 868, livre pushback, acionamento, chame táxi. Livre, vai chamar o táxi do no 868. M2-1-2, sol 2-3-5, direito no 2-1, decimal 9. Vixe, para direita, um sol 2-1-9, boa noite, meu amigo. Voo no 1-7-0.4.